artista. O velho é show. Tô chegando. De toques, a banda. Você também foi morar tão distante de mim. Você bem que devia vir morar aqui. Num cantinho bem seu, bem pertinho de eu, dividindo o quartinho. Eu já tava saindo na rua de trás, um preguinho no chão disse você não vai. Eu tava tão feliz, indo ver a cremosa que eu tanto quis. Nega, atende um pedido que te fiz. Vem de Kombi, meu amor, que o pneu da minha Sage Pro, que eu não tô podendo te buscar, a passagem vou pagar. Vem de Kombi, meu amor, velha, quase bate do motor, pior é ficar sem te amar. Alô, minha Bahia, Popeye Ventos, tô chegando. O velho é show. Você também foi morar tão distante de mim. Você bem que podia vir morar aqui. Num cantinho mais seu, me pertinho de eu, dividindo um quartinho. Eu já tava saindo na rua de trás, um preguinho no chão disse você não vai. Eu tava tão feliz, indo ver a cremosa que eu tanto quis. Nega, atende um pedido que eu te fiz. Vem de Kombi, meu amor, que o pneu da minha Sage furou. E eu não tô podendo te buscar, a passagem vou pagar. Vem de Kombi, meu amor, velha, quase parte do motor. Passagem vou pagar. Vem de Kombi, meu amor, velha, quase bate do motor. Pior é ficar sem te amar.